acho sem vergonha um cara de pau. Sai por aí falando que homem é tudo igual, mas todo mundo vê o jeito que te dou carinho. Sou seu amorzinho, não tem pra ninguém. Você me diz que tá de olho em tudo que eu faço. Você revira na internet e controla os meus passos. Por mais que eu tente te mostrar todo o amor que sinto, você não acredita que homem assim não tem. Pode procurar, não vai encontrar. Pode procurar, vai parar aqui. Sabe meu talento, mas não dá o braço a torcer. Vou te vencer. Pode procurar, não vai encontrar. Pode procurar, vai parar aqui. Agora eu entendi o porquê que não quer se entregar. Tá com medo de se apaixonar. Deixa eu te acalmar. Olha nos meus olhos, deixa o amor por me falar. Tô apaixonado e faço tudo. Pode procurar, vai parar aqui. Sabe meu talento, mas não dá o braço a torcer. Vou te vencer. Pode procurar, não vai encontrar. Pode procurar, vai parar aqui. Agora eu entendi o porquê que não quer se entregar. Tá com medo de se apaixonar. Você me acha sem vergonha, um cara de pau. Sai por aí falando que homem é tudo igual, mas todo mundo vê o jeito que te dou carinho. Sou seu leizinho, não tem pra ninguém. Você me diz que tá de olho em tudo que eu faço. Você revira na internet e controla os meus passos. Por mais que eu tente te mostrar todo o amor que sinto, você não acredita que homem assim não tem. Pode procurar. Vamos na mão! Vai parar aqui. Sabe meu talento, mas não dá o braço a torcer. Vou te vencer. Palma na mão! Pode procurar, não vai encontrar. Pode procurar, vai parar aqui. Agora eu entendi o porquê que não quer se entregar. Tá com medo de se apaixonar. Deixa eu te acalmar. Olha nos meus olhos, deixa o amor por me falar. Tô apaixonado e faço tudo.